Cyber DJ Gio. Aperta o play, DJ. Agora, o show do Comando Águia da Pedreira vai começar. Dá-lhe uma bicada, meu águia. Cyber DJ Gio, sempre na frente dos que tentam derrubá-lo. Com sua simplicidade agradando a todos. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Pedreira. Cyber DJ Gil. Energizando a sua festa. Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar, e eu não vou voltar atrás na minha decisão. Manda açaí e pimenta. Gostou, né? Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim. Envolveu e mentiu, mas agora que acabou, se recusa a entender, não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. Tem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. Tem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Você só me deu desilusão, agora ficou na solidão. Dunderarirum, dunderarirum, dunderarirum. The best of Cyber DJ Gil. Let's go, meu DJ. Esse é o novo Mauro Som 3D. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir, ter você aqui. Em meus sonhos só vejo você. Yeah.

of Cyber DJ Gil. Let's go, meu DJ. Simplicidade agradando a todos. Hoje eu chorei um parto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar. Você não dá, porque você se esconde. Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Meu amor sensual, você é demais. Hoje eu vou te amar, DJ Gil. Vou curtir, vou me divertir. Quero extravasar. Carretinha Grazi, Saúde tocando com Cyber DJ Gil nas mixagens. Essa é da equipe Barão Vermelho. Gustavo é quem E com águia de fogo, está sempre ao teu lado, sempre baby, vou voar além do infinito. E com águia de fogo, está sempre ao teu lado. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga se me ama, se me quer. Se me quer como mulher, volta pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh. Só quero que me diga, amor. Se me ama, me diz logo, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh. Me diz logo, por favor. Cyber DJ Gil, fazendo você gozar pelos ouvidos. Manda, fruto da terra. Eu sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feri o meu coração. Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. De aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Que me cai do raio se der medo, que parece que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ela corre que lembrava minhas manhãs, tá perdido seu color. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada. Cyber DJ Gil, dando um show no cenário digital. Novo Mauro Som 3D. Cai a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Passa a distância lá no bicho ali no doer. E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar, e nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Caralho, telefono, prisioneira e tu avio. Você é meu. Aqui quem fala é DJ Edielson do novo Mega Príncipe 360 em HD. E eu tô aqui com meu grande amigo Cyber DJ Gil, mandando todas e mais algumas. Toca mais uma do Mega aí, garoto! Faz o pé! The best of Cyber DJ Gil. Let's go, meu DJ! Peço por favor. show do Comando Águia da Pedreira vai começar. Dá-lhe uma bicada, meu águia. Cyber DJ Gil, com sua simplicidade agradando a todos. Da Pedreira. Cyber DJ Gil. Meu amor, sei que não consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca em minha boca, é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. Lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Cyber DJ Gil, solta o som. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Chamo por teu nome. Não vá, não vá jamais. esquecer, pois é quando eu preciso de você. Solidão, como posso te esquecer? Te amo. Cyber DJ Gil. Te amaria outra vez, se visse você partir. Te amaria outra vez, se eu tivesse que te buscar. Te amaria outra vez. Te amaria outra vez, se olhasse no teu olhar. Te amaria outra vez. Cyber DJ Gil. Te ouviria outra vez, te escreveria outra vez. Longas cartas de uma eterna namorada. Te ligaria outra vez, te acordaria outra vez, pra conversar durante toda. DJ Gil, sempre na frente dos que tentam derrubá-lo. Agora eu sou feliz, amor, louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora tão fria e senti. Porque se faz Cyber DJ Gil. E agora passo os dias a esperar, com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Volta pra mim aonde Cyber está. DJ Gil. Aperto play, DJ. Rubinho, só pra te dizer, só penso em você. Minha águia de fogo. Eu sou da equipe TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, TF, no meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Dives, Eris e Juninho, chegando o Betinho e o Josimar. TF, no meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com S. Dives, Eris

mas é uma torre de papel. Menti tão bem. Sofrendo de amor, sofrendo de amor.